Это по, табет. Сару чега. Это где? Aqui os banhos me deram hoje, mãe. Tô aqui até agora esperando você pra me fumar, pra me beber e você não aparece? É, que os banhos me deram, mãe. Vai, me põe o dinheiro aí em cima da mesa e vai dormir. Eu tô falando que os banhos me deram, mãe. E não te deram, porque se eu olhar na porta do seu bolso e não tiver nem um real, você vai apanhar. Tô juro, mãe. Vai entrar no cacete hoje, que eu já tô afim de te matar. Tô juro, mãe. Não tenho dinheiro, não. Gente. Já vejo, seu bom. Seu mentiroso. Cadê o dinheiro? Você quer o dinheiro? Quer o dinheiro pra me fumar, pra me beber, seu desgraçado? Para, tá doendo! Para! Tá doendo! Vou te matar hoje, vou te matar na porra! Minha mão pequena bate no vidro do carro. No braço se destaca as queimaduras de cigarra. Chuva forte, sopa, camisa, short. Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte. Uma moeda, um passe me livra do inferno. Me faz chegar em casa e não apanhar de fio de ferro. Meu playground não tem balança, escorregador. Sua mãe vadia perguntando quanto você ganhou, jogando na cara que tentou me abortar, que tomou umas 5 injeções pra me tirar. Quando era nenê tentou me vender um mapa de vez. Quase fui criado por um casal inglês. Olho roxo, escoriação, porra, que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando, tá colecionando cicatriz. Por quê? Não pensou antes de abrir as pernas. Filho não nasce pra sofrer, não pede pra vir pra terra. A goma é suja, louça sem lavar, seringa usada, camisinha em todo lugar. Cabelo despenteado, bafo de aguardente. É raro quando ela escova os dentes. Várias armas dos outros moqueadas no teto. Na pia, mosquitos, baratas disputam os restos. Cenário ideal pra chocar a Unicef. Habitat natural onde os assassinos crescem. Eu não queria PlayStation nem bicicleta. Só ouvi a palavra filho da boca dela. Ouvi o grito da janela, comida tá pronta. Não ser espancado pra ficar no farol a noite toda. Qualquer um ora pra Deus pra pedir que ele ajude. Ter dinheiro, felicidade, saúde. Eu oro pra pedir coragem e ódio em dobro. Pra amarrar minha mãe na cama por querosene e meter fogo. O seu papel devia ser cuidar. Outro dia a infância dominou meu coração. Gastei o dinheiro que eu ganhei com o álbum do Timão. Queria ser criança normal, que ninguém pune, que pula amarelinha, joga bolinha de gude. Cansei de só olhar o parquinho ali perto. Senti inveja dos moleque fazendo castelo. Foda-se se eu vou morrer por isso. Obrigado, meu Deus, por um dia de sorriso. À noite as costas arderam. No couro da cinta tá com minha cabeça no chão. Batia, batia, me fez engolir. Figurinha por figurinha, espetou meu corpo inteiro como a faca de cozinha. Olhei pro teto, vi as armas no pacote. Subi na mesa, catei logo a Glock, mãe. Devia te matar, mas não sou igual a você. Em vez de me sujar com seu sangue, eu prefiro morrer.